Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. No baile do Elipa, ela te dá catucado. No baile do Pantanal, ela te taca com pressão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Aquele pontinho lá. Isso. E o bicho também. É a DJ Eric. Aceita meu amor, tá meu bem. Essa é a nova brincadeira que o Tito lança pra tu. Essa é a nova brincadeira que o Tito lança pra tu. Empina e rebola com a mão no joelho, tu faz a ondinha com o corpo inteiro. Empina e rebola com a mão no joelho, tu faz a ondinha com o corpo inteiro. Desce, tu fica, vai no movimento, faz o quadradinho e quebra no talento. Não pode ficar parado, empina no rebolado. Prende, solta, vai novinha e acompanha a tremidinha. Oh, oh, oh. Aprendeu a brincadeira e já fez a tremidinha. Pra finalizar, abre a perna e me fascina. Pra finalizar, abre a perna e me fascina. Vai caindo, vai caindo e rebola. Vai caindo, vai caindo e rebola. O DJ que balança, galera! O Erika que solta o tempo, querida, pra você se acabar. Dança homem e mulher, dança homem e mulher. Uma sentada, uma sentada, vai no chão, vai no chão, vai no chão, sentando, vai no chão, vai no chão, vai no chão, sentando, devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Eu fico rebolando, devagarinho, devagarinho. Se novinha com a mão no joelho. DJ LK, DJ LK. Bota elas pra tremer, mulher. DJ Eric, agora é hora de começar o show. Ela desce no quadradinho. No quadradinho, no quadradinho. De quatro ela empina a bunda. Vai desce empinando a bunda, vai sobe empinando, empinando. Vai desce empinando a bunda, vai sobe empinando, empinando. Tu quer dançar, mulher? Vou falar pra tu. Quero ver tu se acabar quando o tal é soltar. Chegou sua hora, vai desce, vai sobe, vai devagarinho, gostosa, vem descendo, rebolando do jeito que o DJ gosta. Vai desce, vai sobe, vai devagarinho, gostosa, vem descendo, rebolando do jeito que o DJ gosta. O Tawan que tá tocando, do jeito que você gosta. O Tawan que tá tocando, do jeito que você gosta. Vai sentando devagar, vai quicando sem parar. Vai sentando devagar, vai quicando sem parar. Aí, DJ Eric. Aí, DJ Eric. Mostra o talento que Deus deu pra você, camarada. Ah. vai começar o combate. Vai começar o combate. Chegou a hora. Faz um favor. Taca a bunda no grau. Desce gostoso, prendendo legal. Sei que você tá colado na mão, mas é desse jeitinho que tá na moral. Você tá sensacional. Desce gostoso, prendendo legal. Sei que você tá colado no mão, mas é desse jeitinho que tá na moral. Você tá sensacional. Esse é o DJ LK, o brabo do beat fininho. DJ Eric, bota essa galera pra dançar. Vamos lá, Eric. O ponteiro já passou do 12, então aperta a tecla. Foda-se. E o DJ Eric liberou a sucessagem. Porque o DJ já liberou a sacanagem. Pra todas as meninas que estão presentes no baile, então senta com vontade, senta na maldade. Senta rebolando só para o DJ do baile. Senta com vontade, senta na maldade. Senta rebolando só para o DJ do baile. Contagiante do estado do Pará. Você já sabe, ele está aqui. DJ Eric. Produções e mixagens DJ Eric Show. Vem cá, minha nega, porque nós combinar. Tu tá brisada e eu já tô na brisa. Dá um tempo pra eu te conhecer melhor. Caso quiser hoje tu não vai dormir só. Hoje eu vou dormir coladinho com a mina. Hoje eu vou dormir coladinho com a mina. Hoje eu vou ficar coladinho com a gata. Hoje eu vou dormir coladinho com a mina. Hoje eu vou dormir coladinho com a mina. Hoje eu vou dormir coladinho com a mina. Hoje eu vou ficar coladinho com a gata. Hoje eu vou dormir coladinho com a mina. O DJ Show toca tudão. RM tá mandando pras novinha, aquelas que tem a tcheca cheirosinha. Se tiver bem as padinhas felizinha, vai tomar. Para a cara, puxão de cabelo, tá pinta na bunda e linguada no creme. Tá para a cara, puxão de cabelo, tá pinta na bunda e linguada no creme. Tá para a cara, puxão de cabelo, tá pinta na bunda e linguada no creme. É disso que ela gosta. Frente que eu vou atrás de tu. Tampiru, tama. Tampiru, Tampiru, tama. Tampiru, e tá na pica de prostituto. E a bola pro bonde de puto. Senta na pica de prostituto. E a bola pro bonde de puto. E aí, DJ Eric, solta um som!